Vamos lá, Tony! Me estou estressando, já não consegue parar. Seu sol se espalha, tá me fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate, bate minha emoção. Te abraço, te forte, pego e sujo no então. A flor é madura e dá abre que não vai cair. A roupa lambuzada é o jeito que eu vou repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. É fogo, a terra, a água, ar e a paixão. Ei! Ei, ué, ô! Oi, eu sou o Bueno Verde. E eu sou o Tony Xadalu. E estamos começando mais um... Dupla Quase Dinâmica aqui no seu Otacast. Olha só, programa novinho em folha. E aí, cara? Uhul. Beleza, Tony? Beleza, cara. Esse vai ser o seu serviço de utilidade pública no Otacast. Sim, esse é aquele quando você tá de saco cheio no trânsito de São Paulo ou qualquer região que você tá no Brasil. Você quer escutar alguma coisa que te faça dar risada e fala assim, meu Deus, como esses caras são ridículos. É nóis. Exatamente. Ou como esses caras são idiotas, também pode ser uma alternativa. E agora eu vou explicar para vocês qual é o intuito deste dupla quase dinâmica. Dupla quase dinâmica. É nóis. É nóis. Ele é um programa feito por esta dupla que vos fala. Eu, Tony Xadalu e Bueno Verde, que está aqui à minha esquerda ou à direita. E nós estamos fazendo isso aqui para quê? Porque estamos dentro do Otacast, certo? Certo. Certo. Então, o que acontece? Nós somos otakus, gamers, nós gostamos de videogame, de cultura japonesa, de anime, mangá e afins, e essas coisas que a gente fala no Otacast. Beleza, nós gostamos de tudo isso, porém nós gostamos também de outras várias coisas que a gente gosta de falar sobre. Aqui a gente vai falar um pouco de tudo, pode ser que apareça e-mail nesse programa, pode ser que apareça comentários que vocês fizeram no Otacast, pode ser que apareça qualquer coisa, inclusive suco de goiaba. Suco de goiaba, açaí, e que mais? Uma pitada ali de orégano ali pra dar uma temperada no total. E uma, você esqueceu no final, um shotzinho de tequila pra dar aquela esquentadinha, bater no estômago. É, a gente pode falar aqui, ó, a gente pode falar de cinema, a gente pode falar de balada, a gente pode falar de receitas, dar uma tipo de Ana Maria Braga, entendeu? Ou então doses de drinks, pra você saber, você que é maior de idade pode beber bebidas alcoólicas, né? Pra você fazer aquele drinkzinho tatoso pra sua menininha, pra sua garotinha e... Não, deixa quieto, tô dando ideia errada já, a gente mal começou, cara, puta que pariu. Pode ser que neste programa também apareça as dicas de Bueno Verde para as pataquinhas. Sim, pra você que quer conquistar a sua pataquinha menor de tal, começando a ideia errada de novo. Começando com o pé errado, calma aí. Mas você que precisa de dicas amorosas, dicas de como conquistar o seu amor, a sua paixão, estamos aqui para tudo isso e mais um pouco, certo? Exatamente. Também tá aqui o Papo de Louco, se você quer dar uma descontraída e falar, mano, esses caras aí, ó, não bate medo de espírito, é nóis, é aqui, tá no lugar certo. Então galera, já que nós estamos começando este programa piloto aqui do Dupla Quase Dinâmica, piloto pra quem não sabe, normalmente é o primeiro programa, então a gente sempre chama de piloto, só o nosso primeiro episódio do Otacast que não chama piloto, ele chama, não lembro qual que é o nome dele, mas enfim, é isso aí. Agora eu vou ler aqui um e-mail, não é o nosso primeiro e-mail, mas é um e-mail que a gente já recebeu faz um bom tempo. Como a gente não recebe muito e-mail, não sei se porque vocês não foram estimulados a mandar e-mail tendo a oportunidade de serem lidos, mas agora nós vamos ler. É porque, na verdade, a gente recebe caixa postal, E o líder tem preguiça de sair da bunda dele do sofá lá que ele fica jogando LOL pra ir pegar as cartinhas nos correios. É por isso que a gente não responde pra vocês. Agora vamos ler este primeiro e-mail aqui do Takeshi que a gente tá lendo ao vivo aqui. Ao vivo não, porque você tá ouvindo editado, mas é ao vivo aqui a gente gravando. Então eu vou ler este e-mail que a gente recebeu. Pasmem só, nós estamos gravando esse episódio no dia 24 de fevereiro, certo? Estamos datando este podcast, dane-se, mas fazer o quê, né? E de 2014, e este e-mail foi mandado no dia 25 de novembro de 2013. Pasmem, ó, cápsula do tempo aqui no Otacast. Ah, tá bem certo, 3 meses atrás, tá bom. Vamos lá, o e-mail é de alguém chamado Chuno, S-H-U-N-O, Chuno, provavelmente deve ser um rapaz, né, pelo nome, pode ser que sim, pode ser que não. Deve ser um nome por causa que ele gosta de algum anime ou alguma coisa assim, eu já tive muito disso, eu na sua época, quando tinha a sua idade, eu também tinha nomes também, como, sei lá, Kaworu e esse tipo de coisa. Acontece, menino. Exatamente, mas não vamos supor que quem está com o e-mail aberto aqui sou eu, vamos ver. Eu nem terminei de ler, então vamos ver. Olá, sou o Chuno, igual P maiúsculo, ou seja, carinha com linguinha para fora. Comecei a ouvir o Otacast faz alguns meses, mais ou menos um... Mais ou menos uns 3 meses. E adorei, escutei todos e continuo a escutar. Opa, faltou uma vírgula aqui, olha só. Continuo a escutar. Teve um bom gosto, escolheu um bom podcast. Estou enviando um e-mail para agradecer pelas risadas que fico dando no busão às 6 horas da manhã, igual um louco, em geral, olhando com uma cara preocupada. A gente causa esse efeito nas pessoas, normalmente é mais o de loucura, o de risada é acidente. Mas acontece, as pessoas vão sempre te julgar porque você tá ouvindo Otacast. Você já, muito provavelmente, como nós, você já deve ter uma cara não muito normal, mas enfim, vamos lá. E queria saber se no futuro seria possível um podcast juntando a trilogia do Digimon e outro só do anime Inuyasha. Puta que pariu. Aí você fudeu o cu do palhaço. Que da hora, véio. Que da hora, cara. Não, eu vou te falar. Digimon ainda. O 1 e o 2 ainda é firmeza, mas aí chegou pros outros aí e fode tudo, né? Exatamente. Agora. Inuyasha, cara. Você assistiu Inuyasha, Tony? Puta que pariu, velho. Eu tentei, eu juro que tentei. Na época que saiu, passou. No Cartoon Network, na época que o Cartoon Network eu considerava bom, mas eu tentei assistir e não consegui, velho. Eu achei que era um anime muito maconhado e que era muito de menininha, velho. Eu não gostei. Então, eu vou falar que eu também não assisti no Yasha, bem. Mas no nosso time de experts de Otacast, que é o Nando, o líder. Exatamente. E o Nando e o líder deve ter assistido com certeza. A Juna também gosta. Deve ter assistido com certeza. Digimon é nóis. Opa! Olha. O Alligator Mon é isso aí, mas no Yasha é complicado, hein? Eu vou te falar, grande Chuno, que é o seguinte, cara. Há a possibilidade da gente gravar sim. A trilogia do Digimon é mais fácil porque todo mundo assistiu pelo menos os dois primeiros. Os dois primeiros, firmeza. Chegou o tema e fudeu, entendeu? É possível. Estamos dando essa resposta, é possível. Agora, a do anime de Inuyasha, olha, por mim eu não gravo. Por mim, eu dispenso. Por você, agora, você edita. Exatamente. Agora, tem outros integrantes do Otacast que muito provavelmente gostariam de gravar. Então, há uma grande possibilidade da gente gravar. Inclusive, porque hoje ainda teremos mais uma gravação de Otacast. Eu, por exemplo, não estarei presente nela, mas editarei, com toda certeza. E fiquem ligados, hein? Essa semana, muitas novidades no Otacast, inclusive o lançamento deste episódio que vocês estão ouvindo agora, que foi gravado, mas vocês estão ouvindo no futuro e eu editei no passado e é isso aí. É aquela questão do futuro do pretérito do podcast. Exatamente. E, bom, aqui ele encerra praticamente o e-mail e ele agradece aqui, ó, obrigado a todos da equipe e continue com esses ótimos trabalhos de vocês. E aí ele ainda parafraseia o Nando, né? Ele fala, não é isso, líder Samar? Sim. Olha só, o líder Samar vai te cobrar direitos autorais pelo sim, hein? Cara, fica esperto, cara. Fica esperto. É complicado. Ele já me cobrou isso pessoalmente. Esse líder, além de ser o mestre da platina, o rei da platina, cobra direitos autorais. É, eu vou ler aqui um comentário aqui no, na nossa fanpage aqui do Facebook, no facebook.com/otacast, do Richard Guilherme. Esse deve ser o nome mesmo dele, não deve ser tipo nenhum nome, tipo, ah, eu sou o Suzaku. Muito provavelmente deve ser o nome dele mesmo, nome porque dele. Richard ele só teria se fosse Lord em inglês, tipo, ah... Se ele fosse, ah, é o meu personagem de Ragnarok, por exemplo, aí ele seria inglês. E Guilherme deve ser o segundo nome dele. Você tem segundo nome, cara? Eu? É lógico, mas eu não revelo para o público. Ah, eu também tenho, mas... Mago da edição não revela o seu segundo nome, meu primeiro. Todo mundo sabe que é Tony. Tony e sobrenome Xadalu. O nome ninguém sabe qual que é. Vamos lá. Conheci o podcast de vocês hoje. Hoje no dia 30 de janeiro, tá, gente? É aquele pretérito do perfeito, tá? Olha só, mas é quase atual, hein? Mas é quase atual. Espero que vocês continuem por um longo tempo ainda. Linguinha. Eu acho meio difícil achar podcasts bons de animes sem ter briguinhas. Cara, a gente teve alguma briga, né? Não, eu acho que o que ele se refere aí a briguinhas é quando a galera tipo, tá gravando e começa... Ou senão a galera começa a se alterar, meio que falar mais alto, tentar falar um mais alto que o outro. É que a gente aqui é organizado, ou quase. Também eu entendo que assim, já teve... O do universo, assim, da podosfera, assim, a gente ouve falar que tem pessoal que acaba tretando mesmo, tal, pessoalmente... Sei lá, por causa de obrigações, esse tipo de coisa e tal, tudo. Eu vou te fazer, a gente sempre sossegado, assim, a gente sempre faz a parada que a gente quer, de um jeito que a gente se diverte bastante, que a gente dá muita risada. Então acho que talvez isso faça uma diferença no final das contas. E principalmente também faz uma certa diferença quando o cara da edição não fala nada, né? Quando ele tá lá pra todas as... As horas. Exatamente, né? Cara, eu vou ler também, aproveitar que foi bem rapidinho, vou ler mais um comentário aqui. Só que esse é mais antigo. Que é até depois eu vou aproveitar pra puxar uma pergunta aí pro Tony, tá? É do Mário Kunz Filho, também deve ser o nome dele mesmo, tá? É lá da fanpage do Facebook. Isso daí é do dia 23 de janeiro, olha só, de 2013. Tipo, faz... mais de um ano. Olá pessoal do Otacast, meu nome é Mário José Knuts Filho, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nossa, cara, a gente tem ouvinte lá no sul, cara. Da hora. A gente tem ouvinte até no Japão, cara. Pô, da hora, cara. Será que se eu for pra lá o cara me tipo, deixa eu dormir na casa dele? Opa, olha o alerta de masculinidade aí. Não, é mais porque tipo, pra não gastar em hotel, é foda, cara. Tá. Continuando aqui. Gostaria de um Otacast sobre dois assuntos, digamos, diferentes do que vocês estão falando normalmente nos Otacasts. Os assuntos é nada mais, nada menos de que teorias das conspirações e etc. E também outro que se encaixa bem no mundo otaku e gamer, que é Full Metal Alchemist Brotherhood e o magnífico PS1. Um abraço e até o próximo cast. Cara, eu vou te falar, o Fullmetal Brotherhood a gente não gravou ainda, né? Porque, inclusive, acho que todo mundo considera o Brotherhood melhor do que o Fullmetal, acho que é uma grande maioria. O PS1, acho que ele vale um cash, hein, Tony? Vale, mano. Agora, ressaltando que você tava falando do Brotherhood, né? Que você falou, o Brotherhood é melhor do que o normal, né? O Fullmetal Alchemist normal. Falam. Não, melhor, pelo menos eu não tive a oportunidade, quer dizer, a oportunidade tive, mas eu acabei não vendo bastante do Brotherhood, mas olha, não desmerecendo o Full Metal normal, mas é bom também, viu? Vale a pena se você não assistiu. Claro, com certeza. E falando, cara, eu vou aproveitar o assunto que ele falou aqui, é claro, a gente pode até gravar um cast, mas... Cara, você tem alguma teoria da conspiração, cara? Eu tenho uma teoria da conspiração feita exatamente neste momento. Qual? Tem gente que vai ouvir isto aqui que nós estamos gravando, esta bagacinha, e vai falar que nós somos separatistas. Nós estamos gravando para fazer o nosso pezinho de meia, né? Nosso pezinho de meia, entre aspas, e a angariar ouvintes que já são do Otacast para nós roubarmos. Essa é uma teoria da conspiração muito válida que alguém falará ainda quando a gente bater o Jovem Nerd. Essa também é uma teoria da conspiração muito válida. Espero que dê certo. Não, cara, eu vou te falar, eu tenho uma teoria da conspiração que essa ela é muito louca e ela envolve as canetas Bic, cara. É, eu não sei se você sabe, mas assim, né, caneta Bic é uma coisa muito comum no mundo todo, né? É, ela é vendida no mundo inteiro. Qualquer, cara, qualquer cômodo da sua casa, se bobear, tem uma caneta Bic jogada em algum canto. Provavelmente certo? Até no banheiro. Exatamente. E, cara, é... dizem aí, cara, os antigos astecas, que as canetas Bic, elas vieram, tipo, de uma raça alienígena superior, e que na caneta Bic, na verdade, era uma sonda pra espionar o que nós humanos estamos fazendo. É, cara, é muito louco isso. Porque, tipo, o que acontece? Onde você escreve e tal. Então, o que acontece? Todas as informações, ela é passada, o que você tá escrevendo. Então, toda a nossa história, que foi escrita por uma Bic, então, foi passada pra essa raça alienígena superior. Boa teoria da conspiração, eu não sei, velho. Eu acho que nos últimos tempos, agora, falando de outra teoria da conspiração, essa aí só eu imaginei. Se liga só, essa é bem atual. Sabe aquele jogo Flappy Bird que tem no iOS, no Android, o Caramba 4? Eu não joguei. Cara, que o cara teve o surto, tirou do download porque tava ganhando 50 mil, ou falaram que foi a Nintendo que mandou tirar por causa do cano lá, que é igual ao cano do Mario. Enfim, não. A teoria não é essa. Calma, calma que a teoria ainda... O retardado aqui... Claro. O ápice ainda, isso foi só eu, não tô falando, tô falando a primeira vez agora, exclusividade do Dupla Quase Dinâmica. Do Dupla Quase Dinâmica Show, melhor dizendo. Show. É, show, não pode esquecer, porque a gente é quase um programa da Amaury Júnior Show. É, o ápice da minha teoria da conspiração é o seguinte, é, dentro daqueles do joguinho do passarinho lá, que você tem que ficar apertando aquela merda, o passarinho humano, é, o que acontece? Há várias cores de passarinhos... E o fundo do jogo, ele fica, às vezes, de dia e de noite. Então tem essa variável. Eu acho que esse jogo, eles pegaram e falaram, vamos soltar esta bagaça e vamos fazer uma pesquisa pra ver com qual passarinho a galera se dá melhor. Tipo, se a cor influencia, se o cenário, a luz do cenário influencia no desempenho da galera, entendeu? É tipo, não sei. Uma cromoterapia. Isso, tipo, se a galera se dá melhor com azul, com vermelhinho, com amarelinho, alguma coisa assim. Eu acho que tem alguma coisa escondida por trás dessa porcaria aí. Você acha que então tudo isso foi só um teste, só pra poder entender mais da mente humana? Foi, inclusive por fazer com um número limitado de downloads. Eu acho que já foi pré-determinado isso aí, hein? Deixa eu só falar uma outra coisa aqui, deixa eu fechar a janela antes, você vai entender o porquê. Porque é o seguinte, cara, os meus vizinhos de cima, eles são o Barack e a Michelle Obama, cara. É sério, eu vou tirar foto deles e eu vou postar aqui no Otacast. Cara, o cara, ele é igualzinho o Barack Obama e a mulher dele igualzinho a Michelle Obama. Eu tava com eles no elevador, cara, eu quase falei assim, hi, Mr. President. Então, aí a gente fica falando esses negócios de teoria da conspiração, cara, é complicado, porque, ó, o NSA tá aqui em cima, cara. É verdade, já vai bater na sua porta na maneira educada, se ninguém abrir, eles vão entrar pela janela. Literalmente. Entra o time da SWAT, vocês vão olhar, só vem aqueles caras de capacete, encapuzados, e fala, meu Deus do céu, cheguei no Velozes e Furiosos 1, tá ligado? Quando eles entram na casa do japonês lá, maluco, lá. Ah, tô ligado, é bem isso mesmo, cara. Você vai ver, ó, daqui a pouco vocês souberem notícias de mim, ó, então em primeira mão, ó, eu tô falando isso aqui, se acontecer alguma coisa com o Bueno Verde, vocês fiquem atentos, hein, fiquem atentos. Pô, calma aí, velho, o cara já tá amaldiçoando o programa que mal começou, o Dupla Dinâmica Show, o Dupla Quase Dinâmica Show, já tá amaldiçoando no primeiro episódio. Aí acontece uma coisa comigo, é foda, né, cara? Aí, velho, não tem jeito. Esta porra deste meu cabelo está caindo na cara, tá me enchendo o saco. Ah, vamos então a dica é pra catar as cocotinhas. Ih, cara, dica do mestre das pataquinhas, roubei a exclusividade do líder de falar o mestre das pataquinhas. Bueno Verde vai sentar agora na sua poltrona com o seu hobby, com o seu hobby de veludo, numa mão o seu cachimbo, na outra o whisky, sem gelo, cowboy, por favor, e dará dicas para você, jovem padawan das pataquinhas, que quer se dar bem no mundo das calcinhas. Olha só, até rimou. Que beleza, hein? Exatamente, ó. Dando praticamente uma de Hugh Hefner, vamos dar uma dica pra você, querido ouvinte, que quer conquistar a sua pataquinha. Bem, a primeira coisa é a seguinte, e isso é verdade. Você tem que ser engraçado, moleque. Mas não adianta você pintar a sua cara feito um palhaço e ficar aí fazendo palhacite. Que isso não adianta nada. O melhor é você fazer a sua mulher rir. Se uma mulher, ela dá risada daquilo que você faz, pode ser duas coisas. Ou ela tá afim de você, ou ela realmente te acha um idiota. Bem, a segunda dica, além disso, é... Cara, toda mulher, toda... Quando eu falo toda, cara, vai... vai por mim. Toda mulher gosta de chocolate. Toda mulher. Cara, O nosso querido amigo aí, o Tony, ele viu aí que teve uma certa mulher um chocolate, um bombonzinho por dia, tá? Um bombonzinho por dia. Resultado. Não estou mais com ela, mas... Resultado. Bueno... Posso falar agora? Pode. Resultado. Bueno viu a tatuagem que ela tinha no cóccix muito mais de perto. E lembre-se, sempre... Tá? Sempre sigam o código BRO. Sempre, tá? Eu vou até aproveitar aqui o momento e eu vou ler uma citação do código BRO, que é o código da broderagem, tá? Eu vou citar um pra vocês. Artigo 104. A mãe de um BRO está fora de questão, mas a madrasta de um BRO está valendo. Levando em conta que a iniciativa seja dela e ou ela esteja usando uma peça de roupa com estampa de oncinha. Desde que ela fique gostosa com a roupa, mas não se fumar cigarros mentolados. Lembre-se, sabedoria para a vida. Love is in the air. Can you feel it? See it? Hear it today. If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. Bem, agora começando aqui a sessão de dicas aqui. Como esse é um programa rápido, né, a gente é assim, sabe, pá, pá, pá, que nem realmente a dupla dinâmica, assim, pá, pum, ó. Só que a gente é quase dinâmico, então... É quase, então não tem o pá, pum, pó, entendeu, a gente só é tá, tá, tá. Ou se não, só o capau. A gente vai dar algumas dicas, assim, de coisas, assim, fora do mundo otaku pra você fazer, tá, que valem a pena, tá? Eu quero indicar uma balada, cara, pra você aí que tá querendo se divertir, quer conhecer um lugar novo. Eu vou indicar pra vocês a Blitz House, que ela fica aqui em São Paulo, lá na Rua Augusta, número 657. A Blitz, ela é uma balada com dois ambientes, tá? Ah, só pra detalhe, ela não tá com patrocínio, tá? Eu tô indicando que a balada é boa mesmo, tá? Olha lá, hein? Ela tem dois ambientes, tá? É uma balada que tem, tipo, um monte de telão, assim, mostrando o desenho antigo. Tipo, no térreo tem bastante mesa, assim, pra você sentar, comer alguma coisa. Tem um subsolo com pista de dança, que geralmente rola, dependendo do dia, mas na maioria, que são os dias bacanas, só rola um rock indie. Então, pra você curtir legal. E no andar de cima, lá no primeiro andar, tem mesa de sinuca, fliperama. Então, é aquela coisinha básica. As bebidas são legais, tem tipo as bebidas geralmente que você vai achar em nas melhores casas. Tá? E é assim, dica, lá lota, tá, cara? Lá lota. E tem gente bonita e gente gostosa, viu? Mulher, putz. Ui, é, olha só, hora. Hein? Pra você que é solteiro, tá aí a dica, hein? Tá aí a dica da Blitz House, uma baladinha aí pra você curtir. E agora eu vou dar uma dica também. Eu tô pensando aqui o que eu tenho de bom pra falar para vocês. Galera, já que o Bueno falou de gostosas e de menininhas, né? Menininhas que eu tô falando, mulheres. Como eu já falei em algum Otacast aí perdido, sabe lá Deus quando, né? Eu falei. Eu sou muito fã da trilogia Dragões de Éter do Rafael Dracun. E nos últimos tempos eu li um livro dele também, que é bem rapidinho, umas 160, 170 páginas, que vale muito a pena. Que esse, o nome desse livro é Espíritos de Gelo. Também não estou ganhando nada para falar sobre esse livro. É muito bom, eu recomendo. É uma leitura rápida, é uma leitura envolvente. Se você bobear, se você tiver tempo também, ou se você fizer muitas viagens longas de metrô, ônibus e transporte público em geral, você lê rapidinho, cara. Se você for um bom leitor, você lê em uns 2, 3 dias. É super rápido. E é um livro que fala sobre um cara que ele acorda numa banheira de gelo, não lembra de nada. E depois disso ele é levado para uma outra sala para os caras interrogarem ele. É um cara com uma camisa surrada do Black Sabbath e dois caras com roupa sadomasoquista e que querem saber como é que ele foi parar lá. E o cara não lembra de bosta nenhuma. Então vale muito a pena para você que gosta. Não é exatamente um thriller, mas é um mistério e você não sabe porcaria nenhuma de como ele foi parar lá. E envolve muito sexo, digamos assim. Envolve muito mistério, você não sabe como é que ele foi para lá. Envolve temas muito atuais que o Rafael Dracun ele usa. Ele fala de Twitter, ele fala de trending topics, ele fala de bandas como Nirvana, o movimento grunge, fala um monte de coisa. Então, e o desfecho do livro é surpreendente. Se você aceitar a minha dica, fica aí a dica que eu estou dando. Se você não aceitar também, não é problema meu, também não é problema seu. Ou é problema seu porque você não está aceitando a dica, que eu estou dando uma dica de coração. Então, se você não aceitar, problema seu. E fica aí para você, se curtir o que eu falei e se ficar curioso, procura lá, Espíritos de Gelo, Rafael Dracun. Joga no Google que você acha qual que é o melhor preço daí. A gente não vai exatamente nenhum, porque a gente não fechou com ninguém ainda. Mas se quiserem patrocinadores, manda um e-mail pra gente, tá? Que a gente vai, troca ideia, tá? Exatamente. Aqui. Aproveitando, ó, pra você que é patrocinador, ó, otacast@gmail.com. Exatamente. Fala com o nosso comercial, que... Quem que é o comercial nosso, cara? Todo mundo, velho. Aqui é todo mundo. Todo mundo faz tudo, tá ligado? É estilo carrossel holandês da Laranja Mecânica. Todo mundo ataca, todo mundo defende. É isso aí. Só eu que edito, mas beleza. É que só dá pra fazer um goleiro, tá ligado? Então não dá pra todo mundo ir no gol. Então, galerinha do mal, se vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram, por favor, deixe seu comentário, que provavelmente num próximo Dupla Quase Dinâmica Show a gente leia também, se tiver bastante coisa. Se vocês mandarem, a gente vai ler, vamos tentar colocar aqui, encaixar de algum jeito. Então, se vocês gostaram, curtam. Não, não curta, peraí, vamos mudar. Se vocês gostaram, vocês mandem e-mail, mandem comentários na nossa página da postagem, mandem lá. Se vocês curtirem também o Otacast, meu, curta a nossa fanpage lá, que é no www.facebook.com/Otacast. E se você também tem Twitter, vá lá, acesse o twitter.com, não é barra, mas não, você procura não. Lá, arroba Otacast. Não, está muito enganado, @_Otacast. Esse é o nosso endereço, esse é o verdadeiro, esse é o único, Eu nem lembrava que a gente tinha Otacast. É, o nosso é _ Otacast. E se vocês também curtiram, pode seguir lá. E se vocês quiserem conversar ou comigo ou com o Bueno Verde, pode procurar lá no Twitter, @Tony_Xadalu, o T e o S em maiúsculo. Mas se procurar assim, você provavelmente vai achar. Então é @Tony_Xadalu e o Bueno Verde é o @BuenoVerde, olha só que barra. Olha só, sem frescura. Quem tem frescura sou eu aqui. Exatamente, né? Você é um menino com... É, isso aí, deixa quieto, porque o cara é meu editor, eu amo ele por causa disso, porque eu odeio editar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês mandarem e-mail pra gente, ótimo. Se vocês não mandarem, a gente vai inventar algum e-mail. Não, mentira. A gente vai inventar, tipo, eu mando pro e-mail com outro endereço. Eu mando. Ou eu vou pedir, acho que pro meu pai mandar, cara. Eu peço pro meu pai mandar e a gente lê o e-mail dele, sei lá, tipo, alguma coisa assim. É uma grande ideia, velho. Mas é isso. Hoje, por hoje, nós ficamos aqui. Ainda não sabemos, já vou até avisar que a gente ainda não sabe de quanto em quanto tempo vai fazer essa bagaça ou dupla quase dinâmica show. A gente ainda não sabe, não determinamos ainda, por isso que esse é só o piloto. Então não sabemos se será semana sim, semana não. Toda semana não vai ser, porque é meio impossível. É. Se vai ser uma vez por mês, a gente tá decidindo ainda. Mas vocês acompanham aí, que é isso aí. É, o que for possível a gente vai fazer. Relaxa. É. Mais palhacite, mais logo logo vai rolar. E relaxem que semana passada já até pedi umas desculpas aqui. Nós não tivemos condições de gravar o Otacast. Então, por isso mesmo, já estamos fazendo até o dupla quase dinâmica show. Toma dois agora. Ainda terá o Otacast essa semana. Ouçam aí e aproveitem. Sentem no seu sofá, se você ouve na sua sala. Sente no seu banco do carro. Ou fique em pé aí no metrozão, no busão. E eu lanço uma perguntinha aqui pra gente encerrar. Uma perguntinha da semana é o seguinte. Qual é o lugar mais bizarro que você escuta um podcast? Olha só, hein. Se alguém responder que foi dentro de uma banheira cheia de gelo, quer dizer que ouviu esse cast. Ficaria surpreendido, mas vamos ver, vamos aguardar. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, gostado e tudo isso mais. E até sei lá quando, né, Tony? É isso aí, velho. Até a vontade de Deus seja feita, né? Então, falou, tchau. Pã! Sayonara, galerinha. Eu não posso ficar sem essa saída. Este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.